passo, faz todo mundo tremer. É a dona do pedaço, quando abre um sorriso, o coração vai pro espaço que todo homem quer ter. Essa mulher em seus braços, quando ela passa é uma fogueira, da loucura, da bobeira, vira tudo carnaval. A cabeça gira da zoeira, é produto de primeira, internacional. Eu já tentei, só me dei mal, nunca me deu nenhum sinal. Mas quando eu mostrei o meu capital, ela entendeu, liberou geral. Tô com a maior compasso, faz todo mundo tremer. É a dona do pedaço, quando abre um sorriso, o coração vai pro espaço que todo homem quer ter. Essa mulher em seus braços, quando ela passa é uma fogueira, da loucura, da bobeira, vira tudo carnaval. A cabeça gira da zoeira, é produto de primeira, internacional. Eu já tentei, só me dei mal, nunca me deu nenhum sinal. Mas quando eu mostrei o meu capital, ela entendeu, liberou geral, tô com a maior moral. Eu já tentei.